Olá, meu nome é Márcio Barra Lima, eu sou Procurador Regional da República, atuo na segunda instância do Ministério Público Federal e estou aqui para conversar sobre o curso de Direito do Consumidor, que eu lecionarei aqui na Mito Concursos. Antes de conversar com vocês sobre o curso propriamente dito, eu queria me apresentar, tanto profissionalmente quanto academicamente. Eu atuei no Ministério Público Federal em um ofício de defesa do consumidor por cerca de 10 anos no Rio de Janeiro, capital. Antes disso, antes de ingressar no Ministério Público Federal, eu fui promotor de justiça no estado de Minas Gerais. E, academicamente, eu sou mestre em Direito Processual pela Faculdade de Direito da UERJ, no Rio de Janeiro, onde me graduei. O nosso curso ele é composto por 20 aulas, por óbvio, focado nas carreiras jurídicas federais, mas não só. Ele busca atender pela completude que a gente procurou dar a ele, tanto as carreiras estaduais como o próprio exercício da advocacia, uma atualização acadêmica. Ele é bem focado em jurisprudência, atualização jurisprudencial, STJ, Supremo. Então, esperamos vocês e venha fazer parte desse grupo.